Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Tempos atrás, numa cidade que pode ser a sua, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com as suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãozinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso canino e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um montão de vezes. Nessa mesma cidade, um outro pequeno cão, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu mil olhares hostis de outros cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Prezado ouvinte, todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.